lança, o caboclo de lança, caboclo de lança do canavial. É rural, é o baque solto, abrindo caminho para a capital. É rural, é o baque solto, abrindo caminho para a capital. Anunciando o carnaval. Os badalos tocando, os badalos tocando, anunciando o carnaval. Abrindo caminho para a capital.